sonho blue. Eu tenho um segredo, cheirando a tinta, medo de que alguém venha saber. Escondo um mistério atrás de um riso sério, as garras de um escorpião cravadas em mim, prendendo o coração num buquê de jasmim.